4, identifique-se chegada a São Gonçalo, chegada da Manjona, número de voo 050, autorizado no ITAP. 9240, cancelado as instruções de atitude, vença para 2 locais, ajuste 1099, livre procedimento do porta estabilizado. Está atualizando o procedimento, livre restrições, motor estabilizado. Controle. Sim, radar encerrado, minuto para a posição cônjuge, chama o controle Aracaju, na frequência 120.3. 3, Polo, Alfa 37, libere direita, taxa autorizando Alfa Kilo para o Pat 3, o Pat 3 atende ao sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, no Pat 3 para os sinalizadores, 27 no 3 azul. Boa noite. 9240 é a torre. Desajuste no 09. Livre procedimento LL 63, visto no 0, reporta no 302. Alguém 5127, isso é para 4.10, está com a instrução de altitude, o ajuste no 09. Temos velocidade para 2309. Autorizado pista 10, vento 130 graus 109. Autorizado pouso, termo 9240. Captar a chegada do mão de Uno, reporta para controle com unidade de descida. Estado vai passar para a descida, passada dos 234. Tuca, Jamo, Zipar, curva esquerda após a decolagem, pista 10. Código transponder 5112 e o controle 120, decimal 8. O 092 com atestamento correto, chama para questão. Contato de instruções, isso para 4.10, registro na 09. Autorizado 4.10, tem instrução, registro na 09, passarei 224. Alfa 2, XRV Alfa Juliette, portão 1 a 1. Alfa Juliette para 1, 92 para 0. Roxo, Roxo, 074. 074, todos, 895. 295, Roxo, 074, boa noite. Roxo, 074, Roxo, 074, ILS, X-Ray, 10. Autorizado o procedimento, reforma estabilizada. 2 e 3, as horas do segmento, portará estabilizada, ajuste em forma da ETA. Passarão de 224, Duna, desça sem instruções para 3 mil pés. Duna, 3 mil pés, passarão de 2. Vamos 09, chama no ponto de espera pronto, ajuste no 09. Para a 0 no 9, 2 no 0 no 3. Gol 1-0 na vez. 172, isso para 3000, qual é o ajuste na 09? 3000109, igual no 972. Número 334, isso para 4010, está cancelada a restrição de altitude na posição do norte, o ajuste na 09. Controle Gol 1098, poderia voar na próxima de parque? 1098, agora. Número 2224, chama Torre 1985. Torre 1985, uma boa noite, passada 2224. Boa noite. 1972, isso para 2000, autorizado para o procedimento, reporta estabilizado. 972-2000, reportará estabilizado, autorizado. Repado, Gona 098, muito obrigado. Era Arcaju, na cor da pista 10, saída Puca, Jamo, apoio direto. Controle 920-8, responde 5114. Arcaju 230, aprovado, saída Puca, Jamo, direto. Controle 1208, responde 5114, Gona 354. Correto, nós fizemos o próximo para o Chile, senhor. Chamarei. Torre, passarei 2024. Torre, autorizado pista na 0, passarei 2224, vento 120 graus, 10 mais. Autorizado, pouso, pista na 0, passarei 2224. Direita, autorizado, Puxa, Gol no 3. 354. Chega de alta, quilo 43, posição 2 Lima. Alfa, quilo, faixa 3, 2 Lima. Passada 2, 2, 4. Torre Salvador, boa noite, voo 334. Passou duas vezes, volta no curso. Boa noite, no 334, só número 2 para todo. Informarei que estarei hoje, então no 30 graus com 8 mais. Aguarda, 33. Tigre de Alfa, Juliette Portão 3. Alfa e Juliette Portão 3, vão 9 e 6. 1-3-3-4, pistão na zero, livre pouso, autoridade. Livre pouso, 3-6-4, passa Juliette. 130.8. Fica mais de grado. Sala 06, libera direita, consegue táxi Alfa Juliette, posição 04, Pátio 1. Alfa Juliette, 04, livrada direita para o Pátio 1, voo 33. Autorizado decolagem, estamos 0, vento, 130 graus, 0,9. 354-0208, repetição 304, contato radar na decolagem e saída Pucra, nível 230. Sim, Pucra 230, igual a 354. Para 62, o senhor identificação, chegada da Bernal de ônibus, se mantém no nível 050. 604, 4062. Telegrama 354, eu chamo o centro de recepção do engenheiro sinal 5. 354. Sim. Tem instrução 14062, essa para 2013, está autorizado o procedimento, o repórter estabilizado em ajuste 19.90 menor. passarelo 2228. Dia passarelo 2228. Informação de autorização de história do conquista vindo 18. 228, autorizado, vitória da conquista, prossegue conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 180, saída Aguruno, transição LF, decolo 0, curva direita. Transponda 5121, controle salvador 120, decimal 8. Vitória da conquista conforme a rota do plano de voo. Nível 180, decolo transição da Aguruno, transição LF. Corrigência do pistão, um lugar com curva à direita, transforma em 5121, posição em 1208, posição é direita e esquerda. Seguiu 4062, posição no 8, posição 95. Transforma 5 já, boa noite. 2222, vou chamar a boca de pé. Fala, Alfa, 3, torta. 9241, informação dela está no gate 11. Então 9241, não vai de cópia. Guarda. Torre Boa Azul 4062, 7 milhas 10. Azul 4062, registro 018, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 099. Livre pouso no 0 por 4062. Siga a Michael Terra. Transfer, atenção, autorização com reboque da posição 07 do Pátio 1, até a posição 12 remota do Pátio 1. Estamos confirmando 07 Pátio 1 para 12 Pátio 1. Positivo, 07 Pátio 1 e a 12 do Pátio 1. Autorizado é a posição Terra. É, poderoso Terra, valeu, Terra. autorizado, revoque, aposto para ingresso 73. Reportarei para ingresso 73, obrigado. Azul 4062, Solo 26, prossegue. Primeira direita, prossegue Alfa, Kilo, parte 3, posição 2, Romeu, fica atento ao sinalizador.